Esse é um bom motivo pra escrever canções. Sei que tem várias maneiras pra tocar os corações, são milhões. É sempre bom ter você aqui por perto, confesso. Você por perto me deixa mais esperto. Fico afiado e mais sagaz na escrita mesmo, tendo coisas que não precisam ser ditas. O que gosto é a maneira que você me dá atenção, e quando preciso sempre me estende a mão. É que me faz bem falar com você, sorrir com você, criar com você e até discutir com você. Quero dividir com você o que penso. Se penso, pode ser pensamento sem que o clima fique tenso. Posso te ver de chavando e apertando meus bags, mas quando é preciso, regulando minha bag. Quero você aqui do meu lado, então vem, com você do meu lado eu me sinto bem. E você, hein? Sem precisar de muita explicação. As melhores coisas você sabe que vem do coração. Adoro o jeito que você fala o meu nome. De forma uma dupla, Latite Chong, chapadão. Ouvir o que você pensa, falar o que penso. Um pouco de curtain, só que ainda mais intenso. Se de dia é gostosa, de noite é maravilhosa. Mas se eu jogar na retranca era perigosa. É que eu gosto de sua pele, seu cheiro, sorriso. Mesmo sabendo que com isso meus compromissos. Deixa pra lá, comigo você pode falar o que quiser. Se quiser, eu tô aqui pro que der e vier. Você também tá do meu lado pra tomar uma gelada. Falando sério, brincando, pronto pra qualquer parada. Vou te mostrar uns raps, mesmo não sendo a sua. Que cê sabe, eu cresci, mas continuo da rua, né? Like you joking, you laugh. You make me feel wide open. You're the only who sees me. Even the thought of your touch can give me the eejee-beejee. Yeah, we both laugh at shit like that. Sometimes we do uppity shit, sometimes we kick right back. I love to talk smack with you, I never let you win. Cause you already know what happens when we start arguing. We get to yelling and we both acting like we just mad. Then one thing leads to the next, passion leads to the last. We play fight and I'm just busting you all up in your head. And see how quick it turns to rolling all around in the bed.